quando nos castros girão. Do alto de um salto alto cai redonda no chão. Gente a cair é o que há mais. Cai o recorde mundial do salto debaixo de água. Já caiu em Portugal o recorde da nossa mágoa. Cai, cai, cai. Gente a cair é o que há mais. Cai um dente de cavalo a quem mastiga demais. Cai uma crista de galo a um pecidónio pais. Cai, cai, cai. Gente a cair é o que há mais. E quando um bispo for mau cai do alto da cimeira. Não nos podemos esquecer do canibal cerejeira. Cai, cai, cai. Gente a cair é o que há mais. Mais. Também caiu a censura do alto do seu escadote. Já podemos chamar filho de uma aura passote. Cai, cai, cai. Gente a cair é o que há mais. Mais. Cai em mulas, cai em machos, cai em tachos e em gotos. Mas o pior é que os tachos ainda não caíram todos. Cai, cai, cai. Gente a cair é o que há mais. Mais. Cai, cai, cai. Gente a cair é o que há mais.